Mas eu não quero ser o primeiro, vai ser melhor do que ninguém. Eu só quero viver em paz e ser tratado de igual para igual. Pois em troca do meu carinho, meu amor, eu quero ser compreendido e considerado. Se for possível, também amado. Pois não me interessa o que eu tenho, e sim o que eu possa fazer com o que eu tenho. Pois eu já não sou o que foram meus irmãos. Pois eu nasci de um ventre livre. Eu tenho fé, o amor e a fé no século XXI, onde as conquistas científicas e espaciais, medicinais e a humildade de um rei serão as armas da vitória para a paz universal. O mundo inteiro vai saber, o mundo inteiro vai ouvir, que eu me chamo Charlie Júnior. Eu também sou um anjo. Eu me chamo Charlie Júnior. Eu também sou um anjo. A benção, mamãe. A benção, papai. Quero ver o coral, quero ver o coral, quero ver. A benção, mamãe. A benção, papai. Pensa mamãe, a pensa papai. A pensa mamãe, a pensa papai. A pensa mamãe, a pensa papai. Abençoa mamãe, abençoa papai.

15 anos atrás eu tava ali no meio. Bebê de fundo era pequeno, eu e os caras. Faz tempo, hein, Brau? Uma cara, e o tempo não para. Hoje tá da hora, esquema pra sair. Vai, mano, não demora, mano, chega aí. Cê viu ontem, os tiros eu vi um monte. Então, diz que tem uma paz de sangue no campão. Mas em blue, toda mão, é sempre a mesma ideia. Junto, treta, tiro, sangue, aí puta de assunto. Traz a fita pra ouvir, porque eu tô sem. Principalmente aquela lá do Jorge Ney. Uma pá de mano preso chora solidão. Uma pá de mano solto sem disposição. E vem orando por aí. Rádio, tênis, calça, acende no cachimbo. Virou fumaça, não é por nada não. Mas aí nem me liga, ó. A minha liberdade eu curto bem melhor. Não tô nem aí pra o que os outros falam. 4, 5, 6, preto no Opala. Pode vir, gambé, paga pá. Tô na minha namorada, na maior. Sem goró, sem pacá, sem pó. Eu tô ligeiro, eu tenho a minha regra. Eu não, eu sou pedreiro. Eu não fumo pedra, não. O rolê com os aliados já me faz feliz. Respeito o outro, é a chave, é o que eu sempre quis. Procure a sua, a minha eu vou atrás. Vamos junto da fórmula mágica da paz. Eu vou procurar, eu sei que vou encontrar. Eu vou procurar, eu vou procurar. Você não bota uma fé, mas eu vou atrás da fórmula mágica da paz. Eu vou procurar, eu sei que vou encontrar. Eu vou procurar, você não bota uma fé, mas eu vou atrás. Por que choro e correria no salão do hospital? Dia das crianças, feriado, indo pro final. Sangue e agonia, entra pelo corredor. Ele tá vivo, não, pelo amor de Deus, doutor. 4 tiros do pescoço pra cima. Puta que pariu, a chance é mínima. Aqui fora, revolta e dor. Lá dentro, estado desesperador. Eu percebi quem eu sou realmente. O meu subconsciente. E aí, mano Brau, vacilão, cadê você? Seu mano tá morrendo, o que você vai fazer? Pode ser. Eu me senti inútil, eu me senti pequeno. Mas um cuzão vingativo, vai vendo. Puta desespero, não dá pra acreditar. Não, que pesadelo, eu quero acordar. Não dá, não deu, não daria de jeito nenhum. O dele era só mais um rapaz comum. Dali a poucos minutos. Dali a poucos minutos. Mais uma Dona Maria de luto. Na parede o sinal da cruz. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Onde está Jesus? Mais uma vez o emissário. Agora sim, já incluiu Capão Redondo e seu itinerário. Eu tô confuso, preciso pensar. Me dá um tempo pra eu raciocinar. Eu já não sei distribuir quem tá errado, sei lá. Minha ideologia enfraqueceu. Preto, branco, polícia, ladrão ou eu. Quem é mais filha da... eu nem sei. Aí fudeu, fudeu. Decepção essas horas. A depressão quer me pegar, vou sair fora. 2 de novembro era finados. Eu parei em frente ao São Luís do outro lado. E durante uma meia hora olhei um por um. E o que todas as senhoras tinham em comum? A roupa humilde, a pele escura. O rosto abatido pela vida dura. Colocando flores sobre a sepultura. Podia ser a nossa mãe, que loucura. Cada lugar uma lei, eu tô ligado. Mas no extremo sul da zona sul tá tudo errado. Se aqui vale muito pouco a sua vida. Nossa lei é falha, violenta e suicida. Disque, não se revela. Parágrafo primeiro na lei da favela. Legal, assustador. É quando se descobre que tudo deu em nada. E que só morre o pobre, irmão. A gente vive se matando, irmão. Por quê? Não me olha assim, eu sou igual a você. Distorce o seu gatilho. Distorce o seu gatilho. E que no trem da humildade, meu rap é o trilho. Zona Leste, só deixar o coração cantar. Vou dizer. Procure a sua paz. Meus amigos, total. Sem palavra, procure a sua paz. Você apostila por seu cotidiano violento, porque essa vida não foi feita pra você, rapaz. Você foi feito pra correr nos campos, andar de cavalo, andar de crianças, cachorros, velhos. Entendeu, rapaz? Flores, natureza, rios, água limpa pra beber, rapaz. Essa foi a vida que Deus preparou pra você. Mas o ser humano é ambicioso, ele estragou tudo. Ele estragou tudo. Vamos vivendo. Esse é o caos, esse é o mundo que você convive hoje, século 21, pra geração do século 21. O que, que você vai fazer pra mudar? Cruzar os braços e reclamar, ou você vai ser a revolução em pessoa? Acredite em você, rapaz. Procure a sua, eu vou atrás da minha. Fórmula mágica da paz. Acredite em você, Zona Leste. Acredite em você, periferia. Firmeza total. Muito amor pros irmãos que estão presentes nesse domingo frio. Já é outono em São Paulo. Bela Vista na área. Coab 2 na área. Guaianazes na área. São Miguel na área. São Mateus na área. Sem palavra, cidade Tiradentes na área. É isso mesmo, rapaz. E tem mais, hein? Entre sucesso e a lama, dinheiro e problemas, invejas, luxo, fama, negro drama. Cabelo crespo, a pele escura, ferida, chaga, a procura da cura. Negro drama, tenta ver e não vê nada, não ser uma estrela assim, longe meio outros cada. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Negro drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choro de vela. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias forras e covardia. Periferias, vielas, cortiço. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, então veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Ver o pobre preso ou morto já é cultural. Histórias, registros, escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não, foi sempre dito que preto não tem vez. Então, olha o Castelli, não, foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão do meu truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tchim, tchim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tem que esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei, mocota. Quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas do quem é quem, dos manos e das minas fracas. Negro drama de estilo, pra ser se for, tem que ser se tem meia milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora. Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória rola. Nessa história vejo dólar em vários quilates. Falo pro mano pra que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada venenosa, cheia de morteiro. Pesadelo, é um elogio pra quem vive na guerra, paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. É, rapaz, debutava, debutava, Ó, nego drama. Ó, só quanto nego drama reunido na Zona Leste nessa tarde de noite de domingo. Ó, só. Essa é pra você, porque essa é pra você. Essa é pra você, porque essa é pra você. Essa é pra você, descendente de escravo. Que não teve direito à indenização. Olha só, daí um filme. Uma negra e uma criança nos braços. Solitária na floresta de concreto. E a subeja. Olha outra vez o rosto da multidão. A multidão é um moço cheio de rosto e coração. Em São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa arranca a carne. A torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Nós solteira de um comissão, vagabundo. Nunca veria sou gravando. Mas cena vai o bastardo. Mas o filho pardo sem pardo. Ei, senhor DJ, eu sei bem que você é sozinho. Cê não aguenta sozinho. Cê não aguenta perceber esse cara. E a sua vela ouviu. Tênis que Red Bull, tênis da que fuzil. Admitou. Essas carros é bonito se eu não sei fazer. Internet, vídeo cassete. Os carros loucos, atrasado, eu tô pouco cinto. Eu bato só que tem cê jogou esse. Eu não me encaixo, eu sou problema de montão de carnaval. A carnaval eu vim da sua voz, sou leão. Tô de barco no seu quintal. Problema com o escalo, tenho mil. Fita! É inacreditável, mas seu filho nos imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Diga e fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu, ó. Subiu, entrei pelo seu rádio também. Cê nem viu, nós é isso, era aquilo. Então cê não dizia, seu filho quer ser preto. Ironia, qual o poste do tio Pagai? Que tal, que cê diz? Cê tio negro tampa, vai, tenta ser feliz. É bacana que te fez tão bom assim. O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim. Eu recebi seu tique, quer dizer, que te diz? Bota céu aberto e parede, madeira e te de vergonha. Eu não morri, eu tô vivo. Deixa-me aqui, você não, cê não passa. Quando o mar vermelho abrir, eu sou mano, homem duro do gueto, brau. Opa, opa, aquele louco que não pode errar. Aquele que você odeia amar. Nesse instante, pele bar. Danço funk, e de onde vem os diamantes da lama. Valeu, mano, negro drama. Ouvindo alguém gritar meu nome, parece o mano meu. É voz de homem, não, não consigo ver quem me chama. É tipo a voz do Guina, não, não, não. O Guina tá em cana. Será ouvir dizer que morreu? Última vez que eu vi, eu lembro até que eu não quis ir. Ele foi, parceria forte aqui, era nós dois. Louco, louco, louco, e como era, cheirava pra caralho. Sem miséria. Tô que ponta firme, tô professor no crime também. Com sangue frio não dava banho pra ninguém. Ah, puta que ele manda era foda. Só moto nervosa, só roupa da moda. Só mina gostosa. Deu uma pá de blusa pra mim. Aquela fita na boutique do Itaí. Mas sem essa de sermão, eu também quero ser assim. Vida de ladrão, não é tão ruim. Pensei inteiro, outro assalto eu colei. Aí o game deu uma ponta. Primeira vez e o sistema meus pés. Apavorei o desempenho nota 10. O dinheiro na mão, o cofre já tava aberto. O segurança tentou ser mais esperto. Foi defender o patrimônio do playboy. Ah, não vai dar mais pra ser super-herói. Esse seguro vai cumprir. Fora-se daí. O que na noite adora. Se reagir, pum, vira pó. Se toca a gota ressecada, e a minha vida escorrer pela escada. Mas se eu sair daqui eu vou mudar. Eu tô ouvindo o homem me chamar. Aê mano, o Guina mandou esse aqui pra você. Tinha um maluco lá na rua de trás, que tava com moral até demais. ladrão, se ladrão e dos bons, especialista em invadir mansão. Comprava brinquedo, a riveria, chamava a molecada e distribuía. Eu sempre que eu via ele tava só. O cara é gente fina, mas eu sou melhor. Eu aqui na pior e ele tem o que eu quero. Joia escondida e uma 380. Tô desbaratinho, ele até se crescia. Se põe e ignorava até que eu existia. Tem um brilho na janela, então a bola da vez tá vendo televisão. Vai, então, o Guina no portão, eu e mais um mano. Como é que é, neguinho? Se dirigia a mim e ria, ria, como se eu não fosse nada. Ria, como fosse ter virada. Estava em jogo, meu nome e atitude. Era uma vez homem rude, pulando sangue ruim. Caiu com o olho aberto, tipo me olhando, me jurando. Eu tava bem de perto, acertei os seis. O Guina foi e deu mais três. Lembro que um dia o Guina me falou que não sabia bem o que era amor. Falava sobre a sua infância, uma mistura de ódio, frustração e dor. De como era humilhante pra escola, usando a roupa dada de escola. E ter um pai inútil, digno de dó. Mas um bêbado, filha da puta, e só sempre a mesma merda, todo dia igual. Ser feliz aniversário, Páscoa ou Natal. Longe dos cadernos, bem depois, a primeira mulher em 22. Prestou vestibular no assalto do busão, e numa agência bancária se formou ladrão. E aí, João, e não se sente mais inferior. Aí, neguinho, agora eu tenho meu valor. O crime vai, o crime vem, a quebrada no mar, eu tô também. O movimento dá dinheiro sem problema, e o consumo tá em alta como manda o sistema. O crime vai, o crime vem, e a quebrada tá no mar, eu tô também. Onde há fogo, há fumaça. Tá vendo aquele truta parado ali, rolando ideia com os mano na esquina. É envolvido com crack, maconha e cocaína. Tirou cadeia, cumpriu a sua cota, pagou o que devia, mas agora ele tá de volta. Saudades da quebrada, família, coração amargurado pelo tempo perdido na ilha. Se levantar agora é só, nada mais importa. Louco é mato, tá cheio no morro, não falta. Esses anos aguardou, paciente. O limite é uma fronteira criada só pela mente. Conta com o que ficou e não o que perdeu. Quem vive de passado é memória, museu. Dinheiro, segredo, palavra, chave. Manipula o mundo e articula a verdade. Compra o silêncio, monta a milícia, apaga o sucesso. Comprar a política, os olhos da sociedade é mais um bandido. E a bandidagem paga o preço pela vida. Vida entre o ódio, traição e o respeito. Entra a bala na agulha e uma faca cravada no peito. Daquele jeito, ninguém ali brinca com fogo. Perdedor não entra nesse jogo. É como num tabuleiro de xadrez. Cheque mate, vida ou morte, um, dois, três, vem direito. Para, pensa, nada a perder. O réu acusado já foi programado pra morrer. Quem se habilita a debater? Quem cai na rede é peixe, não tem pra onde correr. O crime vai, o crime vem, a quebrada tá normal e eu tô também. O movimento dá dinheiro sem problema, e o consumo tá em alta como manda o sistema. O crime vai, o crime vem, a quebrada tá normal e eu tô também. Onde há fogo, há fumaça. Onde chega a droga, é inevitável e massa. Eu tô aqui com a 9 na mão, checado de droga e multa de posição. Ladrão, o outro lado pela sua sociedade. O passa mais pra brincar na criminalidade. Meu cotidiano é o teste de sobrevivência. Já tô na vida, então paciência. Pra cadeia não quero, não volto nunca mais. Aí truta, se for parceiro eu quero é mais. Aqui pra Corvinho, ninho de serpente. Tem que ser louco pra vir bater de frente. Minha coroa não pode passar veneno. Já é velho, é meu moleque, ainda é pequeno. Um irmão morreu, outro se casou. Saiu dessa porra, primeiro se jogou. Só eu fiquei fazendo tempo por aqui. Tentei evitar, mas não consegui sair. Se meu futuro estiver traçado, eu vou até o fim só pra ver o resultado. Quero dinheiro e uma vida melhor, antes que meu castelo se transforme em pó. Só, o vício da morte está à venda. Em cada rua uma alma, em cada alma uma encomenda. O consumo pra alguns é uma ameaça. Faz o desanda, vacila e vira caça. Tem mano que dá vara naricada ali, é. Cheira até umas horas. Então deixa cair. É intensidade o tempo inteiro. Cartel latino, São Paulo, Rio de Janeiro. Dá mó dinheiro, dólar, ralo de sócio. Nesse ramo são que nem abutre nos negócios. A noite chega, a febre aumenta. Pode ser da paz ou com Viana violenta. Ei, amigo, você tá na sintonia da sua rádio Exodus. Eu, DJ Now, comandando o melhor da Black Music. Aí, são 23 minutos desse novo dia. É, o japonês Jardim Rosana manda um salve aí pro Chiquinho, pro Cal, pro Ribeiro, pro Tício e pro Zuruca. É, o Valtinho da Sabi manda um salve aí pro Vandão da Vila do Sapo. É, e a Kiara do Imbu manda um abraço aí pra Viviane do Sadi. É, e o Babal do Parque aí manda um salve aí pros manos da 50, né? E a Rapa do Tamoio manda um abraço aí pra toda a rapa do sujeito suspeito do Paranapanema. É, e pra você que tá pensando em fazer um peão, pegue seu bobojaque, sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo. A lua cheia, areia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus humilde, nenão saúde. Mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom. Esse fio tá de fuder, terça-feira é de rolê. Vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará. O cheiro de fogueira vai perfumando o ar. Mesmo chão, mesmo chefe, do lado sul do mapa. Sempre ouvindo rap, pra alegar a rapa. Nas ruas da sul, eles me chamam Brau. Maldito vagabundo, mente criminal. Toma uma taça de champanhe, também curte. Desbaratinado, tuba e na tutti-frutti. Fanático, melodramático, bom vivão. Depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam. Playboy bom é chinês, australiano. Fala bem, mora longe, não me chama de mano. Hey, brother, hey, uhul. Fala o seu cu, três vezes. Eu tô fredo, odeio todos vocês. Vem de arte marciais que eu vou de zigue-zaua. Quero sua irmã, seu relógio tá guerrawa. Um ponto, se pá, dá pra catar. E pra quebrar, tem gastar antes do galo cantar. Um triplex pra coroa que malandro quer. Não só desfilar, strike no pé. Vem com a minha cara e o Didi do seu pai. Do seu pai, do seu tá pai. Pro rolê com nós, cê não vai. Nós aqui, você e lá, cada um no seu lugar. Entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu. Que é o crime, eu creme. Se não deves, não teme. As perversas se oriça e os inimigos tremem. E a neblina cobre a estrada de tapecirica. Sai, sai, sai, sai. Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá. Fica, fica. Eu quero ouvir você cantar. Não adianta correr, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente da ponte pra cá. Não adianta querer, tem que ser pra trocar. O mundo é diferente da ponte pra cá. Tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente da ponte pra cá. Não adianta querer, tem que ser pra trocar. Outra vez nós aqui vai vendo. Lavando o ó debaixo do sereno. Cada um no seu castelo, cada um na sua função. Tudo junto, cada qual na sua solidão. Hey, mulher, mata a Mary Jane, pera. É, dilui a rádio e solta na atmosfera. É, faz a quebrada, equilíbrio ecológico. E distingue o Judas só no psicológico. Filosofia de fumaça, analise. Cada favelada é um universo em crise. Quem não quer brilhar, que não basta que ninguém quer ser como adjuvante de ninguém. Quantos caras bom no hoje se afundaram por fama e tá tirando 10 de Havaiana. E quem não quer chegar de Honda, preto e banco de couro. E tem a caminhada escrita em letras de ouro. A mulher mais linda, sensual e atraente. Da pele cor da noite, lisa e reluzente. Andar comigo é mais leal, verdadeiro. Na vida ou na morte, o mais nobre guerreiro. O riso da criança mais triste e carente. Ouro e diamante, relógio corrente. Tem minha coroa onde eu sempre quis pôr. De turbante, chofer, uma madame na go. Sofrer pra quê? Mas o mundo jaz do maligno. Morreu como um homem e ter um velório digno. Eu nunca tive bicicleta ou videogame. Agora eu quero um mundo igual Cidadão Kane. Da ponte pra cá, antes de tudo é uma história. Minha meta é 10, 9, meio, vem. Rola meio ponto a vez. E morre um, meio certo não existe tu. De nada é comum. Ser humano perfeito, não tem mesmo não. Procurada viva ou morta, perfeição. Errário, humano, este, grego, troiano. Latim, tanto faz pra mim, filho de baiano. Mas se tiver calor, quentão no verão, cê quer dar um rolê no capão, daquele jeito. Mas sai da linha fácil, deixa a carapuça. Esquece esses defeitos no seu jaco de camuça. Jardim Rosana, três estrelas em pé. É, Santa Teresa, Valo Véio, Dom José. Padre, Chácara, Lídia, Vaz, Fundão. Muita treta pra Vinícius de Moraes. Mas não leva mal, true. Cê não me entendeu. Cada um na sua função. Crime é crime, eu sou eu. Antes de tudo, eu quero dizer, pra ser sincero, que eu não pago de quebrada. Mulo, banca forte, eu represento a sul. Conheço louco na morte do crise. Olha o que fala, perus, chicote estrala. Ridículo é ver os malandrão vândalo batendo no peito, feio, fazendo escândalo. Deixa ele engordar, deixa se criar. Vem, vai, punha com nós, superstar, superman. Vai, palma para ele, digam rei, digam ho. O novo personagem pro Chicanizo Show. É, mas firmão, é, se Deus quer, sem problema. Fêmeas e leões no mesmo ecossistema. Cê é cego, doidão, então bate o farol. Hey ho, cê quer o quê? Com quem? Go. Tá marcando, não dá pra ver quem é contra a luz. Um pé de fogo, um inimigo que vende capuz, mas é. Truta, tô louco, eu tô vendo miragem. Um Bradesco bem em frente da favela é viagem. De classe A da TAM, tomando JB. Eu viajar de Blazer pro 92 DP. Viajar de GTI, quebra a banca. Só não pode viajar com os mão branca. Jamais guarda meus imones, seu horizonte cinzento. Esse capão redondo, frio, sem sentimentos. Mano é sofrido e fuma um sedaguela. É o estilo favela, eu respeito por ela. Os moleque tem instinto e ninguém amarela. Coxinha cresce os olhos na função. Tem que gelar mesmo, rapaz. Os pés de crack do caralho. Tem mais é que gelar, não é? É desse jeito, rapaz. O mundo é diferente da ponte pra cá. Desse jeito. 3 da manhã, eu vejo tudo e ninguém me vê. Subi no campo de fora, eu, meu parceiro Dinho, ouvindo tio Pac, tomando vinho, firmão inconsciente. Neguinho Emerson, esteja em paz, rapaz. Deus não escolheu o melhor lugar pra você. Mesmo total, mas na fé, ó. A minha parte eu fiz. Seja feliz. Zona Leste, firmeza total. Desse jeito. Desse jeito. Então. Quero ouvir. O som é diferente da ponte pra cá. Tá. É som de preto, vagabundo. Isso é massagem. São Paulo tá desse jeito, rapaz. O caminho de volta é do interior. Cê está ligado? Tô de rolê na quebrada, de Paraty filmada. São 23 horas, a noite tá iluminada. Acendo um cigarro, tô inspirado. Ando sozinho, não, Deus tá do lado. É sábado, a rua tá cheia, uma pá de gente.

ativo 5-7. Os cachorros, viado, os playboys se derrete. Hoje eu sou ladrão, ativo 5-7. A polícia Paulo Prado, sou herói se investe. Rumba pra de bingo, desce o zóio quando eu chego. Zé Fovinho é foda, não nego. Eu tô de mal com o mundo, terça-feira à tarde. Já fumei com o ligeiro, com os covardes. Eu só confio em mim, mas ninguém cê me entende. Fala gíria meta, papagaio aprende. Vagabundo assalta banco usando boot Versace. Civil dá o bote usando o caminhão da Lade. Presente de grego, né? Cavalo de Troia. E tudo que brilha é relíquia nem joia. Não lembra aquela fita lá? Fala aí, João. O bico vem aí, mó cara de ladrão. Como é que é, rapa? Calor do caralho. Se eu sair, se eu fumar, passa a bola, Romário. Então, meio confiado, né? É, eu percebi. Pensei, ó só, pera, truta seu. Me diz que tinha um canal e vende isso e aquilo. Quem é? Quem tem M pra vender? Quero quilo. O quilo de quê, João? Cê conhece quem? Sei lá, então, rei, eu sou novo também. Mas, irmão, quando ele falou um quilo, eu deixei um milho. Uma bicha caiu, mas um Jack já se viu assim. Tá de pioiagem. Não vai daqui ali, mó chavão nesses trajes. Joga luz escuro, bebo de chinelo. Negrão era polícia, irmão. Mó castelo. Hoje eu sou ladrão, artigo 5-7. As cachorras, mirando, os playboys se derretem. Hoje eu sou ladrão, artigo 5-7. A polícia bola o plano, sou herói de escrever. Hoje eu sou ladrão, artigo 5-7. As cachorras, mirando, os playboys se derretem. Hoje eu sou ladrão, artigo 5-7. A polícia bola o plano, sou herói de viver. Negou, São Paulo é selva, eu conheço a fauna. É, mas muita calma, ladrão, muita calma. Eu vejo os gansos descer, as cachorras subir os dois. Dá pra ver quem guia o GTI. Mas também, né, João, se fingir, cê tá falando. É boca de favela, roubo e convenhamos. Tiazinha trabalha titando e anda a pé. Só na leste, a descaguata de revolta. Vocês, né? Mas que, né, nada disso não, cê tá nessa. Revolta com o governo, não comigo. As conversas traidor, cobra cega, pensou. Se a moda pega, negou. Ele se pega por debate, aí sujou de bolinha. Comprou, pode até ser que tem, sei lá. Qualquer lugar, vários tem celular. Não dá pra acreditar que aconteça. Na hora do choque, que um de nós troque uma cabeça. Por incrível que pareça, pode ser, ó meu. No dia de amanhã, quem sabe é Deus. Eu não sei, não vi, não sou. Morro cadeado. Irmão, deixa eu ir, quem é visto. Hoje eu sou ladrão, artigo 5-7. Cachorra, minha, os playboys se derretem. Hoje eu sou ladrão, artigo 5-7. A polícia bola o plano, sou herói que vem. Hoje eu sou ladrão, artigo 5-7. As cachorra, minha, os playboys se derretem. Hoje eu sou ladrão, artigo 5-7. A polícia bola o plano, sou herói viver. Mas família em primeiro lugar é o que há. Eu juro pra senhora mãe que eu não parar. Meu amor só seu brilhante no cofre. Enquanto eu vi, senhora nunca mais sofre. Tá daquele jeito, se é, é agora. É calça de veludo, é puta de fora. Me perdoe, mano. Se eu não tenho mais o olhar, que um dia foi te agradar com cartaz. Escrito azul. 12 de maio, marrom. Coração azul e branco, em papel crepom. Seu mundo era bom, mano. Pena que hoje em dia eu só encontro. No seu álbum de fotografia, eu juro que vou te provar que não foi em vão. Mas o pior dia de bacana não dá mais, não. Xijão, falando sozinho. Essa era da boa, hein? Manda essa pra mim. O barato tá todo e os mano te ligou ali. Mas tem que ser já. Cê pensar, cê quer ir a ponte. Daqui a pouco, 8 horas, 8 e pouco. Tá tudo no papel, tá? Pra arrumar um troco de mim. Tava montado, mas tem o que não pode. Os mano é do outro lado, mas é pela ordem. Vamos dar uma mão, só catar. Demorou, ó só, te pus na fita. Quer ser merecedor? Não vou te pôr em fita, pode aliar. A cena é só, fica ligado. O mão branca fica só de Miguel. No bar em frente o dia inteiro tomando café. É nosso. É, o outro é japonês, o Kazu. Que fica ali vendendo dog, talon zona azul. Cê compra o dog dele, fica ali no bolinho. Ele tem só um canela seca no carrinho. Negrão, cê liga loira, né, chão? Vai tá lá dentro de onda com os guardinha. Mano, essa aí que eu entro. É dois, tem mais um, pra quem deu, tá ligeiro. Na hora ele vai tá te agar no banheiro. Tem uma XT na porta e uma Saara. Pega contra a mão, vira esquerda e não para. Cara, é direto e reto na mesma até a praça. Que tá tudo em obra e os carros não passam. Do outro lado tá onde de golfe na espera. Das armas, malote pra ele já era. É, depois só. Sai maconha, correndo na Rapaziada, é melhor parar de ver novela da Rede Globo e Malhação, que isso aí não existe. Já era, o negócio é a realidade. A liberdade se ganha um dia por vez, morou, irmão? Porque o dia que chegou, se esse é o lugar, então aqui estou. Quanto mais frio, mais igual. Por um amante do dinheiro, pontual como o sol. Igual eu. De roupão e capacete. Meu fio já é quente, ainda usando colete. Já era, tô aqui. E aonde cê tá, João? Tô vendo ninguém. E o japonês tá aqui, não. O carrinho não tem, né? Daqui eu ganhei. Outro pão, vem que olhou também. Desde que eu cheguei. É, mas por que logo hoje? Por que que mudaram? É difícil, é raro. Os que deu a fita é raro. Sei não, tá sinistro, João. Tá esquisito, né? Melhor nós se jogar, ver direito em qualquer coisa. A loira vai ligar, não tem pressa. Se é que nem meu irmão, caralho, porra, não dá essa. Só tem o Zé Povinho e os motoboy. Tá gelado, vou meter, vagabundo é nóis. Então, nossa senhora, o neguinho passou a mil. Eu falei, nem ouviu, nem olhou, nem me viu. Minha cara espera. Lá vem o truta, vamos. É agora tudo errado, vambora, caiu a fita do jogo. Cadê o neguinho? Demorou, caralho, bem que eu falei. Todo fuça mudou, só tinha dois, mas tem três. Mas o neguinho vinha vindo, do que vinha rindo. Pesadelo do sistema, não tem medo da morte. Ah, dobrou o joelho e caiu como homem. Ah, da giratória, abraçado com o malote. Eu falei, pô, eu não te falei. Ia dar pra mãe dele, quem que vai falar quando nós chegar? Um filho pra criar, imagina a notícia. É lamentável, vamos aí, vai chover de polícia. O casarão caiu, mas o sofrimento continua, que ninguém se esquece. É, ó, aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma gata. Metralhador alemão, ou de Israel, está sala ladrão que nem papel. Tá na muralha em pé, mas o cidadão José, servindo o Estado um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. Dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mas em uma senha, minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode crer, pode crer, moleque, é gente fina. Tirei um dia menos, ou um dia mais, sei lá. Tanto faz, os dias são iguais. Acendo o cigarro e vejo o dia passar. Passo o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, joelho e beijo os pés. E sabe até morrer na rua 10. Cada detento uma mãe, uma crença. Cada crime uma sentença. Cada sentença um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas em glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química e pronto. É esse o novo detento. Lamentos do corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Hey, mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não, aqui não tem santo. Porque ratatata precisa evitar. Com o safado faça minha mãe chorar. E a palavra de honra me protege. Pra viver no país das calças bege. Caindo é 9h40, o relógio na cadeia de câmera lenta. Tá, mais um metrô vai passar. Com gente de bem, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não saiu o sol. Hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suporta o

O jogo entrega mais uma queda de 15 milhões. Da mais rica metrópole, suas várias contradições. É incontável, inaceitável, implacável, inevitável. Ver o lado miserável se sujeitando com migalhas, favores. Se esquivando entre noite de medo e horrores. Qual é a fita, treta, cena? A gente reza, foge, continua sempre os mesmos problemas. Mulher e dinheiro tá sempre envolvido. Vaidade, ambição, munição pra criar inimigo. Desde o povo antigo foi sempre assim. Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim? Enfim, quero vencer sem pilantrar com ninguém. Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém. O certo é o certo, na guerra ou na paz. Se for um sonho, não me acorde nunca mais. Roleta russa, quanto custa engatilhar? Eu pago o dobro pra você e me acreditar. E você não pode parar. Obrigado. Esperar o tempo em vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. Obrigado. É o que mantém os irmãos vivos. Mantenha a fé dentro do seu coração, irmão. Firmeza total. Desse jeito, muito amor. A gente já tem ódio demais perto da gente, entendeu? Ódio demais, chega. Amor, amor, amor. Que desejo pra Zona Leste. Amor, muito amor, muito amor. E sonhar, e sonhar, e sonhar, e sonhar, e sonhar. Você que fala o que quer, se esconde igual a mulher por trás da corneta. Sabe, já você tá, sai da sombra, cai, toma seu mundo é o chão. Tem cu, tem medo e tem, bota a cara, me tereza. E vem pra ver como é bom poder chegar na alta pro planeta sem pagar simpatia, promessas vazias. Caô, caô, nem vem, eu sou fedor aqui, tem sensor, tem, não tem réu, pai do mel, pam, pam, pam. Quem age certo é que fala, é que pam. Eu já ilo e danço, com criminoso igual. Depois da pérola não tem cabuloso. Eu nunca quis nem vou agradar todo mundo. E ripa tudo quando é que se diz vagabundo. O rei dos reis foi traído na terra. Morri como homem, é o prêmio da guerra. Sem missão honrosa, sem mafá. Vai, a vida é louca, negona, eu tô de passagem. Zou, zou, zou, zou, zou. Meu cérebro balançou, sou século 21. Revolução, oh, é pra qualquer um, só quem é kamikaze e leal. Guerreiro de fé. O rap é o jogo, eu sou jogador na terra. Errou, rapou uma guerra, eu sou gladiador. Pra jogar, pra lutar, pra matar, pra morrer sorrindo, esmagando o verme, quebrando e falindo de cassino. Eu vou sair pra descolar o qualquer. Meu pivete já conta pra amanhã no café. Se o crime é uma doença, eu conheço a execução. Nem por isso eu sou do pano de ninguém, João. Um por amor, dois por dinheiro, três pela África, quatro pros parceiros que estão na guerra sem medo de errar. Quem quiser falar, só Deus pode julgar. 10 cadeiras numa mesa de mármore, 10 nego irmão tá falando assim. Mil pra você, mil pra mim. Quero ouvir. Mil pra você, vai. Mil pra mim. Firma. Mil pra você, mais mil pra mim. Firma. Mil pra você, vai. Mil pra mim. Doidão, tá firmão, tá feliz. No sapatinho, aí sim. Não vai deixar seu pivete ao léu. Na mão de um cara pra lidar de topete gel. Quero ouvir, ei, DJ Nel. Ei, ei, nego, aqui fala é o Vapos do momento, DJ Nel. É, via satélite mantendo o clima quente até nas quartas-feiras de cinzas da vida. Ei, quebrada, eu vejo seus olhos tristes tentando ver a luz. É, esse som é funk, e a frase do dia é: as palavras nunca voltam vazias. Um por amor, dois por dinheiro. Vida louca, capão de fé, seu guerreiro. É nóis. Um por amor, dois por dinheiro. Vida louca, capão de fé, seu guerreiro. Esses mano aí de bombeta branca e vinho. Agitando a festa, chega no bolinho. Respeita, doidão, aí não fala assim. Bolinho pra você é família pra mim. Veja bem, escute a Natu. O espírito sou o louco da Zona Sul. Eu vivo a reali. Vou superar a missão do sofredor, é se adiantar. É quente, ah, é quente, quente. Vale das virtudes, é nós no pente. Então já era boizão, cê sabe como é. O bagulho tá doido, cê tem um qualquer. Mãe, irmã, irmã e sobrinho. Se o dinheiro constar, eu não caço sozinho. Então, ei, camarada, a cara é correr. A quebrada é sofrida, eu também. Fazer o quê? Dinheiro no bolso, Deus no coração. Família unida, champanhe pros irmãos. Amor pela mãe, eu cumpro meus termos. O coração puro, enquanto o mundo enfermo. Não há nada na vida que o amor não supere. O mundão desandou e vocês não se entreguem. Olha ao seu redor a expansão do terror. Apocalipse já que o profeta pregou. O central, por amor ao lucro. Dinheiro agora, sem dor nem escrúpulo. Ei, hey. Ouve que a rima fala e da cópia. Vamos, acabou. O pecado se está. Vai, certo, tio. A alegria tá na cena. Vida louca, família, já de Rosana é. Vitor do Pedro e meu Robocop. De golpe é fascista, vira o Inocop. Zé Fobinho, Regis, tem coxinha na bota. Pode me acionar se tem quem SJ. Botando a boca, Leonardo primeiro. Um por amor, dois por dinheiro. Do lado uma de 100, do outro é de 50. Irmãozão, Leste Sul, que tal? Representa. Entrega Mateu, vem de 900. Sentindo a Zona Sul, a rapa me espera. Aqui ninguém quer fama, diz que diz. 4 mil dólares já me faz feliz. Dinheiro City, capital da Gozolândia. Malandro bom no mili nem desanda. Liga o outro mano, o da 1100. Né pagano, no capão que mais tem. De Alcitoen, já disse o Brau. O rolê pela fundão é fundamental. Quem é quem? Diz que diz. O xixo não me faz feliz. Vida alheia, para a bola. A minha cota eu quero em dólar. Na periferia tem uma pá com disposição. Atrás do cifrão, salva que tem o dom. Jogue a moeda para ver o que vai dar. Coroa é negativo, a cara é comigo. Com ele lá em cima, eu não estou sozinho. Deus está telhando, pode crer, meu caminho. Vou que vou pra decidir. Estou de pé, não vou cair. Mas que nada, eu vou fazer minha caminhada. Encontrar com os irmãos na quebrada. Satisfeito, sou sujeito. Com respeito aí, bato no peito. 7-1 furada que não compra ninguém. Corrompei a minha mente aí, nem vem. Sai fora, nem cola. Demora, isso mesmo. Tudo você, mulher. Agora, agora, eu quero ouvir. Um por amor, dois por dinheiro. O céu é assim, você vale o que tem. Vale o que tem, na mão, na mão. Prima. Um por amor, dois por dinheiro. O céu é assim, você vale o que tem. Vale o que tem, na mão, na mão. Vida louca é só quem é. Bom guerreiro de fé. Muito amor, parceiro, liberdade e dinheiro. Quem é quem? Diz que diz. O xixo não me faz feliz. Vida alheia, ora bola. A minha torta eu quero embora. Meu amigo é só quem é. Bom guerreiro de fé. Você vai do amor, os parceiros. Liberdade e dinheiro. Quem é quem? Diz que diz. O xixo não me faz feliz. Vida alheia, ora bola. A minha torta eu quero embora. E você vale o que tem, vale o que tem. Na mão, na mão. Firma! Um por amor, dois por dinheiro. A selva é assim. E você vale o que tem, vale o que tem. Na mão, na mão. Sei que eu gosto de ver, rapaz. Os pretos dançar. Ser feliz. Cascão, pedir. Você vale o que tem. Você vale o que tem. Você vale o que tem. Você vale o que tem. Tudo seu, Vanessa Jackson. Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, tuta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Olhe por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite, filho. Segue quente, admira os crentes, dá licença aqui, uma função, uma tabela. Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai, inseguro, que nem o Vila lá tá sem fé no futuro. Duro. Tem alguém lá, quem é quem? Quem será meu bom? Dá meu brinquedo de furar boletão. Porque os bico que me vê, consulta na balada deita. Quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata, que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacredita, de pensar só naquela. Se uma mosca ameaça, me catar, piso nela. Um bico deu uma vela, pique bandidão. Vou em casa na missão, me trombar na coave. De camisa larga, vai saber Deus que sabe qual é a maldade comigo. Inimigo não me quer. Tocou a campainha pra acalmar meu fim. Dois malucos amados, um isqueiro e um estopim. Pronto pra chamar, me apertar pra falar que eu pegava a mina dele se ela tava lá. Vadia mentirosa, eu nunca vi. Deu uma faia, espírito do mal, cão que você desaia. Talarinho que eu nunca fui. Ao seguinte, ando certo pelo certo, como 10 e 10 é 20. Já pensou? Doido, se eu tô com meu filho no sofá, de vacilo desarmado, era aquilo. Sem culpa e sem chance, nem pra abrir a boca. E a dessa sem saber, você vê? Vida louca. Mas a vida real é bem menos contagiante do que a vida artística, rapaz. Ah, se a vida fosse sempre assim, o palco, um show. Mas se a vida fosse sempre um show, como seria bom. Mas segunda-feira é dia de preto, tá chegando, tá pertinho. É, mas na rua até não. Até Jack, tem quem passa o pano e postou pé de black. Passa por malandro, é vez, existe a cada 10. Se quer na maldade, a mãe dos pecados, capital é vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome. Eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem, malandrão. Jamais ninguém é bobo, se quer guerra, terá. Se quer paz, querem bobo, mas verme, é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marcar até três da quarta. Cheque mate, que nem no xadrez. Eu sou guerreiro no rap, sempre em alta voltagem. Um por um, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, que eu não tenho dor pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loquitos românticos. Vou por um sorriso de criança onde for. Pros parceiros, quem oferecer minha presença, talvez até confusa, mas leal e intensa. Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal. O que será? Será? É nós, vamos até o final. Liga, liga nós, onde preciso for. No paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu e os irmãos, é o ponto que eu peço. Favela, fundão, me botar nos meus versos. Vida louca. Noite eu acordei e não sabia onde estava. Pensei que era sonho, pesadelo apenas começava. Aquela gente vestida de branco parecia com o céu, mas o céu é lugar de santo. Os caras me perguntando: e aí, mano, cê tá legal? Cheiro de éter no ar, nunca é bom sinal. Dor de cabeça, tontura. Aquela sala rodava estilo brisa de droga, loucura. Sangue na roupa rasgada. Fim de sutura, me costura, porra, gente, não vale nada. Do que adianta você ter o que quer? Sucesso, dinheiro, mulher, beijando seu pé. E no piscar de olhos é foda. Você é furado igual peneiro, sem valor numa cadeira de roda. O que eu tô fazendo aqui? Não quero admitir. É aquele cara no chão. Meus parceiros me contaram. Cena após cena, passo a passo que presenciaram. Quando foi um arregaço na marginal, você capotou, teve até uma vítima fatal. Da zona sul e tal, sentido ao centro, uma da manhã. Lembrei daquele momento, vários opala, mó carreata. E eu logo atrás, da primeira vaca diplomata. Tô dirigindo ali no volante, Opala cinza escuro, Tupac no alto-falante. Por um instante tive um mau pressentimento, mas não liguei, não dei conta, não tava atento. Agora é tarde. Essas coisas que a vida reserva pra nós, né, mano? Cê tá ligado? Eu já não podia mais. Que merda, um cara novo morreu. Fatalidade ou imprudência, divergência fudeu. Ele deixou uma mulher que esperava um filho. Um evangélico que nem conheceu o filho. Um suspiro, perdi a calma. Vi uma faca atravessando a minha alma. Olhei no espelho e vi um homem chorar. A mídia, a justiça querendo me fuzilar. Virei notícia, primeira página. Um paparazzi focalizou a minha lágrima. Um repórter da Globo me insultou. Me chamava de assassino, aquilo inflamou. Tumultuou, nunca vi tanto carniceiro. Me crucificaram, me julgaram no país inteiro. Pena de morte, se tiver sorte. Cadeira elétrica, se fosse América do Norte. Opinião pública, influenciada. Era o réu sem direita, mais nada. Meu mundo tinha desabado. A lei de Deus fui julgado. Na lei do homem condenado. É, cocão, é o seguinte. Quando a caminhada fica dura, só os duros continuam caminhando, entendeu, tio? Não esquenta não. 2 anos e poucos de audiência, pra mim já era o início da minha penitência. Aquele prédio no fórum é uma tortura. Ali na frente sempre para várias viaturas. O movimento é intenso o tempo inteiro. Parece o trânsito, tráfego, formigueiro. Advogado pra cima, pra baixo. Ganhando dinheiro com mais um réu, eu acho. Registrei um cara algemado num canto. De cabeça baixa, me parecia um cara branco. Esperando a vez de ser solicitado, julgado. Talvez até se pá, libertado. Escoltado, vários gambé. Esse aí não deve ser um preso qualquer. Camou pra trás olhando pra parede. Fui beber água, me deu uma sede. Uma ligação com urgência. Meu advogado com o resultado da sentença. Meu celular tava falhando. Não dá pra escutar, mas tô indo pra aí. Falou, tô chegando. É, irmão, fui de metrô. Aquele frio na espinha que eu tinha, então voltou. A cada estação ele aumentava. Eu não sabia se eu descia ou se eu continuava. À procura de uma distração. Olhava o vagão lotado, a movimentação. Aquele povo indo pra algum lugar. Trabalhar, estudar, passear, roubar, sei lá. Vi uma mina bonita, discreta. Pinta de modelo, corpo de atleta. Eu vi um cara lendo concentrado. Naipe de estudante, daqueles filho dedicado. Vi uma tia crente, pé cansada. De cor escura, com a pele enrugada. Ela me fez lembrar. Parece a mãe da vítima. Como será que ela deve estar? O que é e o que é, clara e salgada. Cabe em um olho e pesa uma tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta. Inquilina da dor, morada predileta. Na calada ela vem, refém da vingança. Irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por vermes e mundanas. E o espinho da flor, cruel que você ama. Amante do drama, vem pra minha cama. Por querer, sem me perguntar, me fez sofrer. Eu que me julguei forte, eu que me senti. Serei um fraco quando outras delas vi. Se o barato é louco, o processo é lento. No momento, deixam caminhar contra o vento. Que adianta ser durão e o coração ser vulnerável. O vento não. Ele é suave, mas é frio e implacável. É quente. Morrou a letra triste do poeta. Só. Correu no rosto o parto do profeta. Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu melhor pra eternidade. Diz como não chora, tá bom, falou. Ha, não vai pra boca, irmão. Aí, Jesus chorou. Chorou. Ha, porra, vagabundo, vou te falar, tô chapando. Eita, mundo bom de acabar. O que fazer? Toda fortaleza tremeu. E quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu. Eita, pera lá, muita calma, ladrão. Cadê espírito imortal do capão? Lago o osso nas águas sagradas da pia. Nada como um dia após o outro dia. Quem sou eu? Sou lado direito. Tá balado porque vem, né? É desse jeito. Tumo um mau sonho quase a noite inteira. Acordo tenso, encontro com olheira. Na mente, sensação de mago e rancor. Uma fita da balão na noite anterior. Alô, aí, dorme, doidão. Mil fita acontecendo, e sei aí. Que oração? É meio de vídeo, a fita é o seguinte, ó. Mescarando não, ó, fita de mil grau. Antes eu tava ali de CB no pião. Com truta firmezão, cê tem que conhecer. Se você liga ele, vai saber de repente. Ele fazia até um rap no passado recente. Vai vendo a fita, cê não acredita quando tem que ser. É, João, é, presta atenção, vai vendo. Parei pra fumar um de remédio. Com os moleque lá, que bata, fica nos prédios. Um que chegou depois, pediu pra dar uns dois. Logo pra ti, só não vão os caras. Fumaça vai, fumaça vem, já foi um pouco. Se abriu que nem uma flor, ficou louco. Tava eu mais dois, truta e uma mina. Num tempo a prata show filmado, vindo guina. O pico se atacou, falou uma pá de ser. Tipo o quê? Que esse brau aí é cheio de querer ser. É, deixa ele moscar, vim cantar na quebrada. Vão ver se é isso tudo quando vê as quadradas. Periferia, cara, só pensa nele mesmo. Montado no dinheiro e cês aí no veneno. A cara dele truta.